Existia no exército da Síria um jovem guerreiro comandante a quem o senhor muitas vitórias conferira, porém leproso se tornou. Depressa foi enviado a Eliseu, o profeta de Deus em Israel. Ao homem do Senhor na mão obedeceu e no rio Jordão 7 vezes mergulhou. A sua pele sana tão limpa se tornou que na mão ao Senhor agradeceu. O teu pelo na mão, o egoísmo te destruirá. Quando deres pelo erro, muito tarde já será. Ainda hoje existe o Naamã, que pede cura, mas não quer se humilhar. Sofrendo, oprimido por Satã, leproso de pecado e a chorar. Vem buscar consolo nas igrejas, onde sabe que há homens de poder. Ao convite do Senhor, não quer obedecer. Ao rio de água viva, não quer se humilhar. Na sua vida insana, doeu, não quer descer. E volta pra casa sem sarar. Naamã, Naamã, desce do camelo, vem te banhar neste rio, purificar o teu pelo. Naamã, o egoísmo te destruirá. Quando deres pelo erro, muito tarde já será.